com vocês. Cansou. É aquele tempo que quando a pessoa tomava chifre doía, porque hoje não dói mais. O que dói é a fofoca na cidade do interior. O que dói é quando o homem toma o chifre e todo mundo fica sabendo. Você está sabendo que fulano botou chifre nesse plano? Estarei contigo, nesse sol. só. Sei que é mentira, mas me sinto vivo, mesmo sendo falso. Sei que tem perfeito. O copo para escutar a próxima música. Eu vou contar de uma até 10. Thank you. Primeira-dama Maria Rosenita, a Câmara de Vereadores, ao vereador Gilberto Saraiva, Dedim, Malva do Miguel, Pimenta, Raimundo do Gás, Adalto, Chiquinho, aos deputados estaduais Jair Farias, Eduardo Bertins, doutor Marcos Marcelo, ao meu amigo Amélio Caires, ao deputado federal Gaguinho, ao governador Vanderlei Barbosa, aos senadores Irajá Abreu e Eduardo Gomes, à senadora professora Dorinha e ao secretário de Cultura Miguel da Coca. Um beijo a todas as minhas fãs lindas, maravilhosas e cheirosas. Vocês já estão massados já, gente? Já posso ir embora já, gente?